Rádio Fora do Eixo apresenta Ligue os Pontos. Todo circuito conectado ao vivo. Já deve ter falado 4 horas. É isso aí, circuito Fora do Eixo, agora sim transmitindo ao vivo o programa Ligue os Pontos em sua 10ª edição. Aqui como uma das bases hoje da transmissão, Jovem Paulo Herosi, direto do Massa Coletiva São Carlos, São Paulo. Do outro lado ali também, ancorando mais uma transmissão, Flávio Charchar, lá de Belo Horizonte, Coletivo Pegada. Salve, man, tudo bem aí? Opa, é nóis. Sempre um prazer e uma honra apresentar o Liga os Pontos e estar participando aqui com você, jovem. E aí? Legal demais, legal demais. Bom, hoje a gente tem várias atrações, né, diz aí. Sempre, né, nessa perspectiva de misturar cultura, arte, política, né, colocar o debate e que vários pontos, né, tanto fora do eixo quanto parceiros e outros agentes desse universo que a gente está falando, colaborem, retroalimentem mesmo, né, todas as ideias e identidade do circuito fora do eixo. Então o programa tem 2 horas de duração, sempre com muita gente convidada falando virtualmente aqui com a gente, né, via Skype. Realizando ao vivo aqui nessa quarta-feira, dia 29 de setembro de 2010. Bom, Tchau, acho que é legal você dar uma chamada na que pautas que a gente vai ter, que a gente vai falar hoje e tal. Ah, claro, é nóis. Pois é, moçada, para começar aí a gente vai ter uma conversinha sobre o PECUT, né, que está constante aí nos debates do Fora do Eixo. Atualmente a gente está fazendo muitas discussões acerca disso, e vamos ter como convidado aí o Nilmar Miranda. Daqui a pouquinho a gente vai dar a chamadinha dele aqui para ele conversar com a gente um pouco, bater um papo. Então, além disso, hoje temos também vamos conversar um pouquinho com o Cláudio Prado sobre uma das mesas que ele vai participar no Congresso do Fora do Eixo, que vai ser lá em Uberlândia, agora a partir do dia 11 de outubro, também. Além disso, temos também uma conversinha rapidinha com o Guilherme, que é do Monograma, vocalista e guitarrista do Monograma, e a Alfa, né, que é da produção do Compacto Rec, e esse mês estava com o Monograma, tá lançando aí o EP do Monograma, virtualmente, e que tá, até onde a gente saiba, aí batendo recordes, né, de alguns acessos aí no site. Então vai ser massa, um papo legal aí sobre essa ação. Legal, esse programa faz parte aí, né, do Centro Multimídia Fora do Eixo. É legal também se acessar cada espaço virtual das frentes da comunicação do Circuito Fora do Eixo e da rádio, é o foradoeixo.org.br/rádio. Lá é legal que ficam todos os podcasts, ficam também aí o material para formação, né, na verdade ajudar a fazer transmissões, ajudar a publicar os podcasts, os programas por lá e tudo mais. E também a se inscrever, né, para fazer as transmissões. Funcionando aí como um coletivo, né, como uma mídia livre virtual aí, bem colaborativa. Bom, vou começar então o programa de hoje, os primeiros convidados. Como o Tchau tinha falado, o primeiro bloco do PECUT, né, agora as vésperas de eleição. Então a gente sempre falando sobre o Partido da Cultura e, na verdade, outras ações que estão interligadas a esse universo. E do outro lado ali, então, a gente vai falar com o Nilmário Miranda. Tá escutando a gente legal aí, Nilmário? Tudo certo? Tô escutando legal. Legal, bem-vindo aí ao programa. Fique à vontade. Okay. Bom, na verdade, assim, a gente vem contextualizando, né, o Partido da Cultura há um certo tempo, na ideia, assim, principalmente de um partido suprapartidário, né, assim, que não toma partido, na verdade, não é o partido que defende os candidatos. Os candidatos é que, de certa forma, defender o partido, né, pelas diretrizes e pelas ideias que tem que estar alinhado com o pensamento da cultura como base, né, na sociedade brasileira. Então, gostaria que você falasse um pouco, assim, como que você começou a se relacionar, na verdade, tanto com o circuito quanto com o Partido da Cultura, e eu acho que explicar um pouco melhor, assim, o que você pensa, o que você vem realizando também dentro desse campo, assim. Tá. Bem, vocês sabem que eu sou militante de direitos humanos, né? Há quase 4 décadas, e na minha visão de direitos humanos, inclui direitos culturais, né? São direitos civis, direitos individuais e coletivos, assim, relativos a liberdades, os direitos políticos, que é o direito de participar, organizar, influenciar os direitos econômicos, que é o direito ao trabalho, o trabalho decente, tudo que relaciona com o trabalho, direito à moradia, o acesso à terra, à alimentação, né? Não ser privado de alimento, direitos sociais, envolve a previdência, seguridade, né? Previdência, saúde e assistência social cidadã, e os direitos culturais. Direitos culturais envolve direito à educação, que cada país define, mas envolve também o direito à cultura. Não de... É como cidadão, né? Quer dizer, implica necessariamente a diversidade, implica necessariamente a regionalização. É, quer dizer, o direito não só de fruir, mas de produzir e difundir cultura, né? E cultura como um direito essencial também. E desde a Constituição brasileira, ela definiu que o Brasil é um Estado multiétnico, multirracial, multirreligioso e multicultural. Claro que entre definir no papel e exercer isso no cotidiano, foi preciso chegar ao governo Lula. Aí eu participei muito das discussões para o direito à cultura ser levado a todos os brasileiros, né? E romper com vários padrões ali de hegemonia cultural, do eixo Rio-São Paulo, né? Da televisão, e todos os campos essa hegemonia estava presente, de uma elite. E foi muito conflituoso, mas acho que a gente conseguiu um avanço extraordinário. Eu tenho participado disso, como militante de direitos humanos, e também por minha casa, né? Porque em casa tem o Vitor Santana, o Vitor tem o Helder Posadas, que é como um filho também, o Daniel, que casou sábado, Daniel Perini. Então, esse pessoal também jogou pesado aí para me puxar para o Partido da Cultura, né? E eu fiz isso de bom grado, me deixei levar com docemente, digamos assim. Então, estou aí participando também. Como eu voltei a, depois de muitos anos, voltei a me candidatar a deputado federal. E esse pessoal da cultura me cercou também. Falou que tem uma expectativa que eu faça uma, digamos, uma representação disso em Brasília, em Minas, no país, né, que use da minha influência para, que não sei se é grande, mas que use da que eu tiver para defender também essa visão de cultura para todos, e o respeito absoluto à diversidade e valorizar todas as culturas. Acho que é isso. Lá. É. Massa. Massa, Nilmar. Só um minutinho, por favor. Eu não estava te ouvindo muito bem. Ah, agora sim. Nilmar, e como que está sendo isso, especificamente, sua relação com a cultura? Como você teve sempre essa relação mais forte com os direitos humanos? Como que está sendo especificamente na sua campanha? Tem uma ideia de foco disso para trabalhar especificamente com a cultura, caso seja eleito? Como é que está sendo esse trabalho seu? Eu, direitos humanos, eu tenho sempre também uma tendência a procurar aquelas situações dos grupos mais oprimidos, dos grupos mais perseguidos, mais discriminados. Acho que isso combina com direitos humanos. Nesse caso, eu tenho me aproximado, ou eles têm se aproximado. Por exemplo, todos os grupos religiosos de matriz africana, que são muito demonizados, satanizados, sobretudo por uns grupos que praticam a intolerância explícita. Nesses programas das madrugadas aí, algumas seitas evangélicas, muito, eu diria isso, intolerantes, acho que a palavra é essa. Então, eu tenho apoiado fortemente esses grupos religiosos de matriz africana, que é um pessoal particularmente perseguido e discriminado. E tem também procurado apoiar comunidades tradicionais que fazem da cultura quase que o cotidiano da sobrevivência. Por exemplo, áreas remanescentes de quilombos, comunidades tradicionais ameaçadas por barragens, mineração predatória, ou pelo capitalismo selvagem, que quer passar por cima de tudo e que resistem. Eu tenho que trabalhar com isso, mas não só isso. É, eu sou entusiasta dos pontos de cultura. Tenho um sonho, no próximo governo, caso Dilma ganhe realmente, de, junto aos pontos de cultura, colocar o que eu chamo de balcões de direito. É, lugares para difundir direitos das pessoas, junto com a cultura. É porque eu vejo a cultura também vinculada a isso. É, para mim, a cultura não é um acessório, não é uma coisa a mais. Ela é tão fundamental quanto os demais direitos. É, é, não, apesar da imaterialidade, né? Apesar não. É, por causa da imaterialidade, ela que funde tudo, da identidade. Ela que cria identidade, né? Esses grupos de resistência, eles se quebram e são derrotados quando não tem identidade cultural, quando a cultura não desempenha um papel central. Então eu vejo também a ascensão das classes subalternas, como diz a burguesia, eu vejo como uma, a cultura como elemento essencial no processo de promoção dessas classes, grupos, frações de classe e grupos sociais que estão lutando para por sua afirmação, por sua identidade. Legal, né, Mário? É, tem, assim, é interessante, né, que você, quando você cita, quando você fala da, das suas ideias, assim, você cita a cultura de uma forma que a gente acredita e vem trabalhando bastante, que é no sentido até antropológico, assim, da história, né, da cultura não só como cultura arte ou bem cultural, produto cultural, como a gente conhece, mas eu acho que a cultura é como algo intrínseco a todas as pessoas, né? E queria que você falasse um pouco mais, assim, né? Sobre como que você enxerga isso, essa valorização que você está falando de minorias e grupos que até hoje, na verdade, né? Até os últimos anos, não tinham tido uma visibilidade, de certa forma, mas cada vez mais começa a se inverter o papel, né? E a expressão cultural, as manifestações autênticas mesmo de cada lugar começam a conseguir aparatos e ferramentas para estarem mais visíveis e estando visíveis, não só se mostrando, mas se conectando, se comunicando em redes, em outras ações, como você citou, ponto de cultura. Queria que você falasse um pouquinho mais o que você enxerga nesse momento, assim, né? Principalmente em relação à cultura digital e a todo esse processo que você vem citando. Eu vinculo muito também, Flávio, com... Eu sou jornalista, né? E sou militante da democratização da informação e da comunicação. E vejo as duas coisas muito vinculadas. Acho que essa oligopolização que existe no Brasil dos meios de comunicação de massa, ela é um déficit democrático nosso. E você tem aí algumas famílias que controlam conglomerados de imprensa, de mídia, que misturam, enfim... É propriedade cruzada. Acho que o Brasil vai ter que enfrentar isso, vai ter que fazer um novo marco regulatório. Está estreitamente vinculado à questão da diversidade cultural e do direito à cultura para todos, né? Porque quando você tiver esse fechamento, esse pessoal aí também que fica pautando o país, tentando sufocar essa explosão libertária que está acontecendo no Brasil com a cultura. Seja ignorando-a, fazendo de conta que ela não existe, aí pela grande mídia, né? Mas o Brasil é um dos poucos, das raras grandes democracias que permite esse grau de acumulação de poder na mídia, né? As pessoas têm televisão, têm rádio, têm jornais, têm editoras, têm parques gráficos, têm bancos, têm empresas que são promovidas por esses conglomerados e não há limite para acumulação de poder das pessoas, e qualquer um que se oponha a eles e procure democratizar, levar isso, pôr isso em discussão, é considerado fascista, Mussolini, está propagando ataques à liberdade de imprensa e de expressão, que é uma mentira grosseira. Eles querem que o direito à expressão seja só de um grupo da sociedade, excluindo as grandes maiorias, né? Então, eu associo muito as duas coisas. É quando, à medida que você consegue também, através dessa convergência digital, e através da mídia alternativa você consegue também dar vazão e dar expressão e difundir a cultura produzida pelas classes populares e pela diversidade regional, social e cultural, né, que as coisas são muito vinculadas. Então eu vejo tudo relacionado, não é coisa isolada. Eu considero que faz parte do direito humano à comunicação e informação, direito humano à cultura, direito humano à educação, não é isso? Então as coisas vão se somando e se cruzando. Acho que é um caminho sem volta. Nós, digamos que é irreversível um novo marco regulatório que dê conta do Brasil real, desse Brasil diverso, desse Brasil, dessa revolução pacífica que está ocorrendo em nosso país, né, com a emergência de novas classes. Né? Pois nós temos 30 milhões de pessoas que passaram para a classe média, tem 20 e tantos milhões que saíram da miséria, passaram para a pobreza, e querem ter expressão, querem ter voz, querem ter vez. Né? São pessoas que estão nem aí para Folha de São Paulo, para Estadão, para Veja. Veja pode... essas coisas nojentas que ela faz, isso não altera. Eles já não conseguiram impedir a eleição do Lula duas vezes, nem vão conseguir impedir a eleição da Dilma com essa campanha que eles estão fazendo, quase totalizante. Por quê? Porque com as políticas sociais universais, o povo se libertou desses intermediários, desses coronéis urbanos e rurais, né? Da política do coronel inchado e o voto, né? Você vê que, por exemplo, o que aconteceu no Nordeste, o PFL acabou, agora mudou de nome para DEM. E eles viviam de explorar a pobreza. Como a pobreza se libertou com as políticas sociais universais, aí eles não precisam mais desse povo. Eles escolhem quem votar e estão levantando a cabeça e querem proclamar sua cultura também. Essa cultura... Eu, como conheço Minas Gerais inteirinho, eu acompanho há décadas essa cultura do Vale de Jequitinhonha, do Vale do Mucuri, do campo, das pequenas cidades, da regionalidade, né, que é associada à natureza, aos rios, é associada a um novo modo de ver a sociedade. Legal, Nilmário. Eu pedi para você ficar um pouquinho mais na linha, e na verdade a gente tem mais um convidado para falar agora junto com a gente, que é o Ney Hugo, lá do Espaço Cubo de Cuiabá. Legal que você falou bastante de sobre o viés da comunicação, né? Sobre assim, os grupos dominantes que detêm os meios de comunicação, e na verdade cada vez mais o nosso papel é reverter isso, né? E através de iniciativas livres trazer ocupar, né, os meios cada vez mais com as nossas opiniões, com a nossa identidade, e eu acho que dentro dessa perspectiva do PECUT também, né? Então, chamar o Ney Hugo. Tudo bem aí, está escutando legal aí? Chega mais. Oi, pode aumentar um pouquinho o microfone aí, Ney. Tá mais perto da boca, assim, melhorou? Pode aumentar mais ainda. Ai. Deixa eu tentar procurar aqui no software. Tá bem baixinho, se dá para aumentar, senão a gente dá um jeito aqui. Mas bem-vindo aí, cara. Tudo certo? Tranquilão? Tá em Cuiabá? Tô em Cuiabá aqui, morrendo de calor, mas contemplado, é esse calor que nos move. Legal, legal. Cara, eu acho que, assim, é legal que vocês aí no... O Espaço Cubo como um todo, mas não só o Espaço Cubo, está uma articulação muito grande aí no Mato Grosso, né? O PECUT com diversos agentes, diversos interessados, colaboradores e tudo mais. Eu queria que você contasse um pouco primeiro sobre esse viés, assim, e também trazer um pouco mais das experiências aí. A gente está no olho do furacão, às vésperas da eleição. Eu queria que você trouxesse um pouco, colaborasse um pouco mais aí com tudo isso que a gente está trocando ideia. Legal já pegar o gancho do final da fala do Nilmar, né, em relação à grande mídia, né, essas pautas viciadas e tendenciosas e inescrupulosas que a grande mídia coloca. Né? E aqui a gente teve uma particularidade com isso, né? Que no Brasil, de uma maneira geral, que é essa questão das mídias sociais, assim, né? Os candidatos estarem usando Twitter, né? Facebook, Orkut, né? E justamente por ter essas ferramentas, né? A gente tem um público cada vez mais, um público eleitor, né? Cada vez mais difícil de enganar, assim, né? Então é bem aquilo que o Nilmari estava falando, assim, não acaba que não faz nem cócega, né, esses ataques da mídia, né, a um governo que de fato, né, fez o brasileiro sentir que o Brasil era dele ali e tal, e ele começa a ver outras, vislumbrar outras perspectivas de absorver informação que não aquelas da grande mídia, né. Claro que ainda não é 100% da população, a internet ainda tem que chegar em mais lugares, mais computadores nas casas e tal, mas em relação ao que era, né, a gente teve esse avanço significativo de, no mínimo, o brasileiro sacar que o país é dele mesmo e que as informações podem ser buscadas em outras fontes, nos blogs, no Twitter, e não só na Veja, no Estadão, na Folha e no Jornal Nacional. E isso aqui deu uma barganha muito interessante para a gente, que foi que a gente começou a trabalhar, inclusive, com candidatos, assim. Então até tem um certo paradoxo, né, que é facilmente resolvido. Eu vou falar qual que seria o paradoxo aqui. Que o candidato que a gente apoia ao governo do estado é do PSDB. Mas deixa de ser um paradoxo na medida em que a gente enxerga a política brasileira muito mais no sentido personalista do que partidarista. Né? Então é engraçado, assim, a gente ver, né, essa dança, assim, de troca de partidos, até no sentido de ter um candidato que a gente apoia aqui, como o Wilson Santos, que a gente não entrou nas mídias sociais do Wilson Santos contratado, nem nada, mas sim por uma parceria, como o cara que a gente, de fato, enxerga que tem essa gestão mais focada no lado social, no lado mais humano. É até engraçado falar isso, que é aquela coisa que a Dilma fala na campanha, da relação afetiva com o povo. O Wilson Santos é professor há 20 anos, né, criou o cursinho vestibular aqui de graça para jovens conseguirem entrar na faculdade e tal. E a gente, com essa maturidade política, consegue não ser xiita, porque o cara é do PSDB, e enxergar, né, além disso, enxergar o gestor Wilson Santos, né, independente da coligação que ele fez para se eleger prefeito de Cuiabá 6 anos atrás, que infelizmente foi com o PSDB. Mas isso é massa, que gera uma autonomia interessante, porque ao mesmo tempo que a gente tem, tá ali nas mídias sociais falando do Wilson Santos, acompanhando, contribuindo, a gente tem a liberdade de não falar 45, por exemplo, e não falar PSDB, não falar DEM, que é o candidato dele, a vice é do DEM também, né, PFL, que tem uma história aí bem infeliz no nosso país, né. Mas a gente tem essa autonomia, quando a gente não entrar de fato ali, não ficar... Uma coisa é a gente contribuir com o candidato que a gente acredita, outra coisa é a gente se tornar refém. Então, em momento nenhum, a gente se tornou refém ou foi contratado e se encolão junto com o cara ali, principalmente porque durante a prefeitura, no processo de governança integrada, que é o modo que a prefeitura encontrou de fazer o governo da prefeitura ali dialogar com a sociedade civil organizada através das secretarias. Então a gente teve um diálogo muito interessante com a Secretaria de Cultura. O secretário era o Mário Olímpio, que também está nas mídias sociais do Wilson Santos. Mário Olímpio é do PV e estava na base do Wilson Santos ali na Secretaria de Cultura. Né, e consequentemente a gente ficou muito próximo, construiu junto, fizemos bastante coisa juntos aqui na cultura de Mato Grosso. Assim, tanto na cultura urbana, né, no caso Festival Calango... Semana do Audiovisual, Grito Rock, quanto no âmbito da cultura popular, quando a gente entrou como realizador também do Festival de Cururu e Siriri, que esse ano, inclusive, fora da gestão Wilson, Mário e da gente inserido dentro do contexto ali da governança integrada, foi sofrível, assim, né? Foi belo enquanto expressão artística do povo cuiabano, né? Enquanto o Siriri, que é a nossa tradição, a nossa cultura é tão forte, tão rica, mas lamentável no sentido de mudaram para o lugar, mudaram para onde foi a Crimate, que é o reduto do agronegócio, que favorece o candidato da situação ao governo. Então teve alguns pontos assim que a gente perdeu com isso, né, com essa menor aproximação com as pastas da cultura. Assim, né, e o que eu estava falando, na verdade, eu cheguei nisso falando em relação a dessa nossa autonomia. Ao mesmo tempo que a gente tem isso, a gente tem muito claro, assim, a gente até brinca, é Dilma lá e o Wilson aqui. E ao mesmo tempo a gente trabalha também com um candidato a deputado estadual do PCdoB, que se chama Aislan Galvão. Inclusive a gente até tentou trazer ele para o programa hoje, mas ele está com agenda nesse horário, então não foi possível. Mas já conversei com ele para uma próxima oportunidade, ele está falando também. Que é um cara que representa a nova política, a juventude. E aí já entra um outro fator engraçado. O Wilson Santos, que é o cara do PSDB que a gente apoia, criou a Secretaria da Juventude, e chamou esse deputado do PCdoB, candidato, né, Aislan Galvão, para ser o secretário da Juventude. Então, aí, mais uma vez, a gente vê a questão da política personalista mais do que a partidária, né? E é isso, a experiência que a gente está vivendo é essa. Uma semana das eleições, ontem rolou o debate da Globo, a gente viu assim, que o Wilson Santos conseguiu mostrar que é o candidato que está mais preocupado com as questões sociais, que mais humano mesmo, assim, e foge daquele clichê saúde, segurança e educação, ele consegue falar saúde, segurança, educação, meio ambiente, internet para todos, economia solidária, governança integrada, e não ficar naquele batidão, que inclusive o candidato dele a presidente, que é o Serra, fica só nesse batidão. Então eu já vejo o Wilson Santos sendo na base do Serra, mas enquanto pensamento social ele está mais avançado que o Serra, mais próximo do que o Pecucci acredita, né? E é bem isso, a gente vive esse fenômeno aqui, esse, ao que ao num primeiro olhar seria um paradoxo, mas a gente vendo todo o contexto, a gente vê que não é, né? Que está todo mundo dentro da nossa rede solidária, independente do partido que o cara faz parte, que eu acho que esse é o Pecucci. Legal. Tem uma coisa que é interessante falar, que é mesmo a importância do Pecucci como um processo de politização maior, né, do circuito fora do eixo. Cada pessoa, cada semana vem pessoas diferentes aqui no programa para falar sobre isso, né? E eu acho que é legal, né, essas experiências como você está contando aí, como tem em outros lugares. Aqui no Massa também a gente tem semelhante ao que você... que você falou com o Wilson, uma identificação muito forte com o Lineu Navarro, né? E a gente entra nesse processo de sei lá, de colaboração, né? Como qualquer outro parceiro nosso, como um outro realizador de evento, como, não sei, como as bandas e tudo mais, e acaba se tornando, que nem você falou, mais do que um processo de, você está contratado para isso, que na verdade a gente também não foi assim, mas mais um processo de acreditar nos mesmos valores e querer passar isso para frente. A ferramenta para isso... exatamente esse processo eleitoral que agora a gente está nas vésperas mesmo. Quem está escutando o podcast pode até já ter passado, e daí com certeza muita coisa vai se atualizar, mudar, e a gente espera que é o melhor, né? E só um lance também que é massa, pegando pela fala do Nilmário, que o Nilmário foi na verdade meio que um dos primeiros casos que a gente conversou aqui em BH, né, na nossa realidade aqui, sobre o Pecucci. Foi um dos primeiros vídeos, né, que a gente citou da nossa campanha e tudo mais, de tudo que começou, essa movimentação começou. E é massa que justamente, isso, eu acho interessante o Ney falar, que lá em Cuiabá, de um candidato dele, um candidato que estão apoiando, que eles estão, saca, achando massa, e mostrar que o grande lance... é justamente essa questão da identificação dos valores, e que esse campo de identificação envolve justamente um aspecto que o Neymar até comentou e que você até perguntou para ele de novo, sobre um pouco mais sobre isso, né, João? Que é o lance da cultura, desse lance antropológico, de ver que a cultura não é só essa coisa do bem, do produto cultural, né, mas ela vê que ela é um direito das pessoas, tanto de produção quanto de um direito a ter acesso à cultura, ao direito a fazer isso movimentar, fazer isso parte da comunidade, e esse diálogo com que a gente tem, né, desse empoderamento da sociedade civil, dessa organização dela com o poder público. E que foi justamente isso que o Neymar comentou muito, pelo fato dele ter vindo de um caminho trilhado, né, pela defesa dos bens sociais, das pessoas e tal. E justamente por esse caminho que ele veio inicial, pensar que a cultura, chegar no momento que ele compõe a cultura também como uma parte do discurso dele e desse debate, é mais que natural pelo caminho que ele trilhou até hoje, né, pelos direitos, né, das pessoas e tudo mais, pelo todo o trabalho que ele faz como humanitário, né. E acho que é massa justamente pensar que esse lugar comum, né, dessas ideias, e pensar que o Pecucci está acabando virando um lugar comum para esse tipo de ideia, para esse tipo de pensamento, tanto aqui quanto em vários outros lugares do país, nesse movimento todo que a gente está produzindo em conjunto aí. Ney, tá aí ainda, man? Acho que é legal de contar um pouco mais aí das ações que estão realizando, não só na eleição exato, mas de toda a mobilização que vocês estão fazendo aí no Pecucci MT, né? Então, aqui a gente fez um processo de fazer as reuniões logo nas primeiras reuniões do PICUT, a gente já teve representantes dos candidatos, assim, né? É, incrível que pareça, a gente só não teve representação do candidato da situação ao governo, que engraçadamente devia ser mais interessante a pasta estadual. Como a gente teve esses dois lados da moeda, assim, a gente conseguiu estabelecer um diálogo bacana na pasta municipal de cultura, mas na estadual foi assim, percalço atrás de percalço, né? Vale lembrar que o governador do nosso estado por 8 anos foi o Blairo Maggi, que é o maior governador, maior produtor individual de soja do mundo. E o candidato da situação é o vice dele, porque ele saiu para senador, vai ganhar absoluto aqui. Infelizmente ele conseguiu fazer uma política bem populista e, né, conseguir ganhar o voto de pessoas não tão esclarecidas assim, que infelizmente ainda compõem um número bem expressivo de pessoas, né? E o Silval Barbosa, que é esse candidato, que é o vice, era vice-governador na gestão Blairo, se tornou governador, é atual governador e candidato da situação, né? A gente vive isso aqui. E viveu isso de ter um diálogo mais difícil com a pasta estadual de cultura, né? E na municipal onde o Wilson era prefeito, a gente conseguiu dialogar um pouco melhor. Então, assim, nas primeiras reuniões do PECUT, a gente não... Já tinha presença de representantes dos candidatos. O Aislan Galvão compareceu nas primeiras. Né? Tivemos representantes do Wilson, tivemos representantes do Mauro Mendes, que é outro candidato daqui. E do Silval não, mas aí durante as reuniões a gente organizou, né, para que fosse feita essa sabatina assim, com todos os candidatos. Né, algumas delas eu não pude acompanhar porque acabou rolando umas viagens aí, né, e eu me ausentei de Cuiabá, mas foi uma conquista assim, né, para esse processo. Assim, acho que nunca antes a gente tinha discutido tão de igual para igual com os candidatos, assim, no sentido da classe estar organizada e colocar o candidato na frente ali para ser sabatinado e tal. Então a gente conversou com os, a gente assim, PECULT, conversou com os três principais candidatos, né, e sabatinamos eles ali a partir dos anseios, né, da classe. Né? E além disso, cara, além do âmbito de Cuiabá, assim, a gente lançou uma pesquisa agora, que está até aí no blog do PECUT, o partidodacultura.blogspot.com, a gente colocou na rede social também, foradoeixo.org.br, referente ao quanto cada estado veio trabalhando, todos os estados, Distrito Federal, vieram trabalhando investimento na cultura nos últimos anos, né? Então tem três focos de abordagem principal, assim, que é o quanto cada estado recebe do governo federal, o quanto cada estado gasta, e o quanto cada estado aumentou ou não esse gasto no decorrer dos anos. Então, a partir desses dados numéricos, que foram recolhidos até pela própria receita dos sites desses governos estaduais, a gente recolheu essas informações numéricas ali que permitem umas leituras e diagnósticos assim, bem sintomáticos, assim, que vão ser muito vão ser ferramentas ótimas para a continuidade desse nosso debate de políticas públicas para a cultura, né? Principalmente agora em 2011, que a gente vem no ano pós eleições grandes, né? Grande assim, a outra eleição é vereador e prefeito, essa a gente tem um grande número de pessoas e cargos sendo ocupados, né? E pessoas sendo eleitas e tal. Então a gente já vai entrar 2011 com esse diagnóstico, né? De cada estado, para cada PECUT de cada estado ali já poder ter esse diagnóstico na mão e ter uma barganha ali, ter uma referência na hora de dialogar. Muitos casos, a pessoa que tem o acesso ao relatório do PECUT vai ter mais informação do que o próprio governador, né, porque é uma pasta que ainda, né, como eu disse, o clichê ali, né, a coisa batida, o que ganha a eleição, entre aspas, é saúde, segurança e educação. Então, poucos levam o debate além dessas questões, né, então a cultura acaba estando nesse outro campo, além dessas questões, que não é levada em consideração ainda, infelizmente, pela maioria dos candidatos. Mas é com esse tipo de mobilização da sociedade civil que a gente vai transformar isso. Até porque a gente recai naquilo de que O Estado não é o produtor de cultura, né? O Estado é o facilitador, o viabilizador, o financiador, mas quem produz é a sociedade. A gente vindo com esse diagnóstico, esse poder de barganha, de negociação ali, essa referência de dados numéricos e quantitativos e qualitativos, né? A gente vai ter vai estar mais armado, assim, né? Para essa guerra, para trazer mais recursos públicos para a cultura como um todo, independente do partido, né? Mas toda a classe cultural envolvendo todos os partidos, envolvendo pessoas de todos os partidos, envolvendo pessoas que não são de partido nenhum, mas que estão ali trabalhando, né? E ou mobilizando essa causa da cultura. Então acho que essa é a grande novidade do PECULT, assim, que o relatório é bem extenso mesmo, inclui todos os estados e o Distrito Federal. E eu acho que é isso, os PECULTs estaduais agora passarem a estudar esse documento, ter o linkzinho salvo ali no favoritos do navegador, quem tem iPhone já deixa gravado ali, né, para já ter essa barganha de discussão, para a gente já começar 2011 agora colocando essa nossa arma na cara de quem está lá, possibilitando ou não a vinda desses recursos, não só financeiros, mas como estruturais, material humano, né, a própria abertura de portas para que a gente possa chegar e fazer, né. Muitas vezes o simples acesso já garante muita transformação, né, em algumas pastas que podem não ter ainda tanta verba destinada especificamente à cultura, só numa abertura de uma Secretaria da Juventude criada, por exemplo, alguma coisa nesse sentido já pode causar um poder de transformação muito forte ali, né? Então, é questão de cada, assim como são as tecnologias do Fora do Eixo, cada lugar mapear ali de acordo com a sua realidade o que, que dá para fazer e estabelecendo esse diálogo, né, com o poder público ali. Então, acho que é isso, a gente fez essa pesquisa aqui, uma parceria, né, o Espaço Cubo com a MO Art Media, que é a instituição do Mário Olímpio, né, que nosso parceiro até estava dizendo que foi secretário municipal de cultura na gestão Wilson Santos, e também com o coletivo Amerê, que é lá de São Paulo, e desenvolvemos em parceria esse documento extenso aí, lançamos ontem, né, estamos fazendo a assessoria dele aí por todo o Brasil, já vamos conseguir até algumas capas aqui de caderno de cultura aqui no Mato Grosso, já para divulgar essa discussão e levantar isso para a classe mesmo, para também não ficar essa informação só nossa, fora do eixo, só nossa PECULT, até porque o PECULT é aberto mesmo, então a gente põe essa informação ali em código aberto para qualquer um que quiser ter informação e chegar e fazer parte do debate. E acho que é isso, é colocar essa nossa arma à disposição de todos, em todos os estados, né? Mesmo o PECULT não estando em dois estados, que é Piauí e Maranhão, a gente pesquisou esses estados também e está deixando aí na internet aberto para todo mundo poder pegar essa arma aí e dar continuidade ao debate, né, para a gente conseguir mais recursos para essa batalha que é o fazer cultural. Não no sentido de produção artística, de produto, mas sim no sentido de processo, de cultura antropológica, que é o que está na Carta de Princípios do Circuito Fora do Eixo. Animal, man. Obrigado aí, Ney. Obrigado mesmo. E o Mário, ele precisou sair também, né? não deu para finalizar aqui, mas a gente agradece também aí a participação dele que falou, né, representando o PECULT Minas Gerais. E mais uma vez, obrigado mesmo, Ney, também. Tem mais coisa para rolar ainda, daqui a pouco o bloco sobre o Congresso Fora do Eixo, né, Xaxá. Jovem? Oi. Oi, isso daí. Obrigado, Ney. Obrigado pela participação, mãe. O Nilmar também teve que sair já, na verdade. Obrigado pela participação, hein, velho. Tudo muito, muito legal mesmo, todo o trabalho, na verdade, instigante para que as pessoas vão atrás e conheçam mais sobre o PECULT, não tanto nacional quanto as regionais, né? Cada trabalho das regionais. Obrigado pela participação mesmo e até a próxima, né? Valeu aí. Irmão. É isso aí, então, vamos de som, daqui a pouquinho a gente continua, né, com um bloco sobre o Congresso Fora do Eixo, a gente vai falar com o Cláudio Prado, para contar um pouco mais sobre seu envolvimento Fora do Eixo e com a participação, como que vai ser, né, nas mesas, né, a gente está cada semana falando sobre uma mesa que vai fazer parte do Congresso Fora do Eixo Nacional, que acontece em Uberlândia, Minas Gerais. Mas, por enquanto, a gente chama som, né, para dividir os blocos aqui. E dando sequência à temática, aí a gente escuta dois sons aí mais críticos e provocativos. A gente começa com o Renegado, artista também lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, com Sei Que Tá Comigo. E depois a gente escuta o MC de Menor com Minha Esperança. Fique ligado, esse aqui é o programa Ligue os Pontos, Rádio Fora do Eixo. Você quer amigo, você quer inimigo, você quem vai correr, quem vai ficar comigo. E na hora do perigo, quando a casa cai, os guerreiros fica, os comédia sai. Veja no gueto a vida sofrida, bebida de forma bandida. Eu vejo os manos perdendo antes de começar a corrida. E os opressores arquitetam a nova escravidão. Governável cheiram pó e vão para a prisão. A Babilônia de concreto quer te ver cair. Leviatã joga sujo pra te destruir. Enquanto a massa falida briga por migalhas, filho de deputado viaja com verba desviada. Planta sem raiz, facilmente arrancada. Nação que não se une, facilmente dizimada. Em cada passo se recebe um aperto de mão, em cada esquina te aguarda a traição. Eu já tô legal de pilotagem, pois amor e amizade tem que ter verdade. A vibe positiva toma conta do lugar, e quem fecha comigo joga a mão pro ar. Sei quem é amigo, sei quem é inimigo, sei quem vai correr, quem vai ficar comigo. E na hora do perigo, quando a casa cai, os guerreiros fica, os comédia sai. Sei quem é amigo, sei quem é inimigo, sei quem vai correr, quem vai ficar comigo. E na hora do perigo, quando a casa cai, os guerreiros fica, os comédia sai. Sei quem é, bota fé, sem liga é boa. Amizade é aquela que não dá pé. Eu vou com a maré, vou remando na fevereira. Identidade no olho de quem é de miliano. O inimigo é declarado, a traição veio com o tempo, de quem diz tá lado a lado. Disposição, trencor, ação, irmão, que ama João não abandona não. Foca a pulsação, quanto a emoção destrói, o destrutivo agir com coração. Na contenção, aliado, pode afirmar a situação, tá ligado? Luta pra brincar, funk, buia, renegado, registra ganja, qualquer problema, receita, liga, é nós que tá, por quê? Sei quem é amigo, sei quem é inimigo, sei quem vai correr, quem vai ficar comigo. E na hora do perigo, quando a casa cai, os guerreiros fica, os comédia sai. Sei quem é amigo, sei quem é inimigo, sei quem vai correr, quem vai ficar comigo. E na hora do perigo, quando a casa cai, os guerreiros fica, os comédia sai. Eu já tô legal de viver nesse mundão, de irmão contra irmão e nação contra nação. Espero o retorno de Jah, pois sei que Zion é o meu lugar. Enquanto a hora não chega, a gente muda a quebrada pra dar um futuro melhor pra molecada. Contra a desigualdade nos unimos pra lutar, e quem fecha comigo joga a mão pro ar. Sei quem é amigo, sei quem é inimigo, sei quem vai correr, quem vai ficar comigo. E na hora do perigo, quando a casa cai, os guerreiros fica, os comédia sai. Sei quem é amigo, sei quem é inimigo, sei quem vai correr, quem vai ficar comigo. E na hora do perigo, quando a casa cai, os guerreiros fica, os comédia sai. Vem aí o terceiro Congresso Fora do Eixo. Entre os dias 11 e 16 de outubro, coletivos e diversos agentes culturais de todo o Brasil e da América Latina estarão reunidos em Uberlândia para debater e refletir sobre os rumos da cultura na virada desta década. Participe também como espectador e ouvinte através das transmissões do Centro Multimídia Fora do Eixo. Toda a programação e mais informações estão no foradoeixo.org.br/congresso. Este programa foi contemplado pela Seleção Pública de Debates Presenciais no programa Cultura e Pensamento 2009-2010. foradoeixo.org.br/rádio. Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito, conectada em mídia livre. foradoeixo.org.br/rádio. Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito, conectada em mídia livre. Quero sair, oh, oh, oh. Ligue os pontos. É isso aí, ligue os pontos. A gente acabou de escutar dois sons, né, neste intervalo sonoro aqui do programa, décima edição. A gente escutou, então, abrindo o bloco, o Renegado com Sei Que Tá Comigo, e depois a gente escutou o De Menor com Minha Esperança. Aí, hip hop, duas vertentes diferentes, né? Uma mais com banda, mais groove, e outro mais clássico, de certa forma mais gangsta, assim, também. É interessante aí. E no bloco passado a gente tinha falado sobre o P-Cult, né? O Ney Hugo e o Nilmário entraram para falar com a gente, trocamos uma ideia bem legal. Eu aqui, Jovem Palerosa, sigo na missão. Do outro lado, Flávio Charchar, tudo bom? Continuamos, né? É nóis. Nos tropeços e nos acertos de sempre, mas estamos aí, vamos que vamos. 365 dias na missão, como já diria o DJ Yuga, meu conterrâneo aqui de BH, que era da banda Black Sonora. Essa Legal. Frase é muito boa. Muito boa mesmo. Bom, a gente dá sequência então agora ao programa, né? A gente vai falar sobre o Congresso Nossa, Fora do Eixo. Na missão, Olá. Como já diria o DJ Yuga, meu conterrâneo aqui de BH, que era do Black Sonora. Bom, então agora a gente conversa com o Cláudio Prado, ao vivo, sobre o Congresso Fora do Eixo. Ô Cláudio, só pedi pra você abaixar o retorno, senão a gente vai retroalimentar o programa aqui, vai ficar todo mundo maluco. Vamos escutar pelo Skype aqui e fazer a conversa, é legal. Dá pra responder a pergunta? A gente tava falando pra você dar uma contextualizada, né, que acho que faz mais ou menos um ano aí, um pouquinho mais talvez, que tem começado as trocas mais intensas com o circuito, e agora vai participar mais intensamente também aí das ações do Terceiro Congresso Nacional em Uberlândia. Chega mais aí, Liberdade, para falar um pouco mais sobre tudo isso que a gente está vivendo junto aí. Pois é, eu sempre falo para todo mundo aí do Fora do Eixo que essa história do Fora do Eixo ela vem vindo há muito tempo. Desde que a humanidade tem gente querendo tirar as coisas do eixo, e o eixo acaba viciando em certas direções, em certas coisas, e fica confuso. Mas, particularmente, o movimento Fora do Eixo agora está fazendo uma coisa extremamente interessante, que eu acho que é juntar, através um processo que tem a cultura como elemento essencial de uma virada política, e que tem a ver com a situação política desses últimos anos, do que está acontecendo no Brasil. Eu acho que o Fora do Eixo e o PECUT, que tem interfaces bastante claras, estão abrindo uma perspectiva extremamente interessante para uma discussão na sociedade civil e, sobretudo, em segmentos da sociedade civil que não estavam participando da discussão política, e isso é extremamente interessante. Eu acho muito importante até o cruzamento entre gerações que está acontecendo, que é muito interessante. Eu debati com o Zé Celso algumas coisas na rádio de vocês um tempo atrás, eu achei um barato aquilo, foi muito interessante ter discutido com vocês. E eu tô achando que o Congresso vai ser uma coisa extremamente interessante. As mesas têm títulos assim que parecem romances, são títulos de mesa de três linhas. Na minha mesa, o impacto das novas formas de organizações e práticas socioculturais do século XXI no universo da produção simbólica contemporânea. Eu achei esse título na mesa. Vai interessante, ele abre para tudo que você quiser falar. Interessante. Eu acho que vai ser muito bom o congresso. Eu vou participar do congresso inteiro, vou do primeiro dia ficar até o fim e dar uma bicada no festival também. E vejo com muito interesse, com muito tesão, o fato de vocês estarem movimentando o Brasil de dentro para fora do jeito que vocês estão. Acho isso maravilhoso. Legal que você deu uma participada forte no, nos festivais, aí, em vários festivais, né? Pelo que eu lembro, uma das primeiras foi aqui no Festival Contato, logo depois no Jambolada, depois participou do Calango e de vários outros. Queria que você falasse um pouco mais assim, sobre o que mais você enxerga das movimentações, né? E que outras vivências você está tendo dentro do circuito. E na verdade é uma coisa legal, né? Porque tem diversos participantes aí do circuito Fora do Eixo que não fazem parte de coletivo nenhum a princípio, mas fazem parte da rede toda e são consultores, colaboradores. Dá para considerar que fazem parte, né? Que são agentes do circuito Fora do Eixo, mas sobre uma perspectiva diferente, né? De não estar pertencendo a nenhum coletivo e por isso é interessante conseguir dar uma refletida, de certa forma, um tanto de fora também, assim, né? Então, eu é o meu caso, né? Eu estou aqui, eu acho... Outro dia eu falei uma coisa curiosa que é sobre a metamorfose da borboleta, né? Porque a borboleta, ela tem umas borboletas que nascem, larvas, passam 20 anos debaixo da terra, depois acontece o processo de metamorfose, elas viram taturanas, que é um bicho completamente diferente, fica 2 anos como taturana, depois tem outra metamorfose, se transforma em borboleta, vive 2 horas e morre. Eu vejo um movimento Fora do Eixo na passagem da larva para taturana, e com a perspectiva de vir a ser borboleta. Só que eu acho que como nós não somos nem taturanas e borboletas, esses processos políticos podem ter a consciência da metamorfose necessária para passar de um estágio para o outro. Eu acho que o Fora do Eixo está tomando consciência da importância que ele tem, da importância do que é, do rumo que está indo, e sabendo lidar com algumas questões, com algumas coisas que ainda estão presas a modelos passados, antigos, que existem. Eu falei muito disso em alguns festivais, em algumas falas que eu pude ter, alguns diálogos que eu tive com as pessoas. Existe uma ideia de rock arraigada em muita gente, e eu vivo perguntando para as pessoas, né, o que porra é essa rock? O que, que é rock para você hoje? E não consigo achar 2 pessoas que me dêem uma definição mais ou menos parecida ou semelhante. E eu vivo dizendo que rock, para mim, é a trilha sonora dos anos 60. O resto são derivativos desta origem, desse primeiro momento, onde a música era a trilha sonora de uma profunda mudança da realidade social que aconteceu nos anos 60. Era em torno dos festivais de música que eu vivi, participei lá na Inglaterra, que eu morava lá nessa época, que eu vivi, participei desse processo de construção através dos festivais de música, de uma nova possibilidade para a humanidade e tal. Dos anos 60 para cá, isso tudo meio que foi digerido, deglutido e reemerge agora, no meu entender, no século 21, como um processo maduro, onde aquelas questões dos valores que se pensava nos anos 60 vêm à tona com uma força muito grande. E eu acho, então, que esse momento agora que o Pecut está vivendo é a passagem da larva que viveu debaixo da... do Pecut, não, do Fora do Eixo, né? Que viveu debaixo da terra e que está virando taturana, e que tem que ter consciência que daqui a um certo tempo vai virar borboleta. E esse processo de consciência da metamorfose necessária é uma tese que eu ando defendendo aí. Aí tem detalhes disso que é interessante examinar. Eu falei uma vez também que existia uma nesse sentido da coisa velha, um apego ao volume muito alto. Isso é doença, isso é coisa velha, isso é coisa dos anos 60, da época das pessoas que não tinham voz, da época que havia ainda o rancor. Eu acho que vocês fazem parte de uma geração e de um momento pós-rancor. Não tem que ser contra nada, tem que ser a favor das coisas. Então não precisa de decibel demais, porque isso era uma coisa, vocês vão ter que me ouvir, vão ter que me engolir. Isso era coisa da minha geração nos anos 60, que quando conseguia uma caixa tinha que botar lá no pau para mostrar para todo mundo que tinha conseguido o microfone e tal. Então eu acho que tem algumas coisas que precisam ser maturadas, mas eu vejo com muita com muita clareza que esse processo de maturação está acontecendo de uma forma fantástica. Claro, eu vou pegar dois sufixos. Massa, muito massa, Cláudio. Acho que eu ia até comentar isso, que eu acho muito interessante visualizar que uma figura como você, que passou um momento tão diferente, né, de política, de com esse cenário todo atrás de brigas políticas, de discussões sobre novas formas de convivência, novas formas de socializar, né, todo esse movimento dos anos 60, e acho interessante justamente isso, você ter passado por toda essa movimentação ativamente, e agora, igual como você comentou, essa história, né, da borboleta que ficou debaixo da terra, agora, anos depois, um outro movimento surgindo, em teoria, em um contexto, né, bem diferente, mas que, mesmo assim, anos depois, você achou um lugar comum para essa troca de ideias, para fluir essa troca de informações, né? E acho até interessante essa forma, o lance que você comentou, né? Já que o nome da mesa de vocês abre para bastante os debates, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que até pelas pessoas que estão participando, né? O Alex Antunes também tem uma pessoa que eu acho que tem mais ou menos um processo semelhante, no sentido de ele ter passado por outro momento de realidade e também ter achado uma identidade, se identificado, né, com Fora do Eixo, com esse movimento tão atual, né, hoje em dia. E eu acho que, na verdade, uma mesa entre esse tipo de... essas pessoas, né, entre você e o Alex, por exemplo, ela tem que ter esse tipo de nome, né, vamos dizer assim, justamente para abrir bastante esse diálogo, esse debate, porque eu acho que tem muita informação para gerar, né, muito debate, muita coisa para ser discutida e muita experiência para ser passada para a gente, né? Eu e o Alex, a gente forma uma reconciliação do mundo hippie com o mundo punk. Eu sou hippie, ele é punk. Essa é um pouco a ideia. A gente andou conversando muito e realmente a minha parceria com o Alex virou uma coisa... assim, muito, muito rica em densidade das ideias que a gente anda discutindo. Eu acho que essa mesa vai ser divertida. E vai ser legal bater bola com Edson Natale, que é do Itaú Cultural. Eu fiquei curioso de ver que química vai dar nisso, mas vai ser interessante. Eu acho que pode ser bem... bem... bem... rico, né? Opa, deu um pau aí. Cadê o chat? Alô? Não, tô me escutando aqui, tá tudo certo. Ô, Cláudio, agradecer demais a participação aí. Bom, a gente tá aí se comunicando, na verdade, né? Acho que se encontra no Congresso e acho que essa troca de ideias é mais para instigar as pessoas a tanto participarem presencialmente lá em Uberlândia, quanto... escutarem as transmissões e assistirem as transmissões, né, que vão ser realizadas de lá também, e entender que o processo é um processo aberto aí para todo mundo trazer sua opinião, sua visão e sua experiência aí. A gente, uma geração talvez um pouco mais nova, vocês numa geração mais antiga, mas com muita coisa a colaborar, com muita experiência para acrescentar mesmo, e é nesse diálogo que a gente sente a coisa crescendo e o movimento se intensificando cada vez mais. Pois obrigado, é, isso. Falou, obrigado a vocês. Eu vou, certamente vou curtir muito o que vai acontecer lá. E estou com a expectativa de sair de lá enriquecido. Legal. Massa, Cláudio. A gente se encontra no Congresso, então. Vai ser uma mesa muito massa, vai ser uns dias bem legais lá, com certeza. Tá bom, um grande abraço para todo mundo aí, até mais. Valeu. Valeu. De som agora, Xaxá. Você tem uma surpresa aí pra nós, meu irmão? Como é que a gente vai fazer? Uma surpresa, cara. Bom, vamos chamar um som aqui, né? A gente vai primeiro escutar dois sons pra separar o bloco. Daqui a pouco a gente tem um bloco que tava na manga aqui, mas não era certeza. Não dava pra confirmar porque elas estavam chegando aqui em São Carlos. Na verdade, as meninas, né, do núcleo de sustentabilidade de vários lugares do país inteiro, né, de todas as regiões, estão reunidas aqui em São Carlos, né? Elas vão fazer uma coluna da sustentabilidade aqui em São Carlos. Numas coletivas, né? E daí, então vão, elas entram daqui a pouco no próximo bloco para trocar ideia para a gente explicar como que é essa ideia, essa imersão mesmo, né? Pré-congresso, como que vai funcionar, quais são. O que, que tem que ser atualizado, o que, que precisa, o que está. O que está acontecendo de verdade mesmo, assim, né? Vamos chamar dois sons aqui, começando com Dom Capaz, com Tanta Coisa, e logo depois o Porcas Borboletas com Menos, duas bandas aí que devem estar presentes também. No Congresso Fora do Eixo, tanto porque duas bandas de Uberlândia, né? Então, devem estar participando tanto do Congresso quanto do Festival Jambolada, que acontece emendado com o Congresso Fora do Eixo, aí na semana de 11 a 16, né? O Congresso e depois o Festival Jambolada. É nóis. Vamos de som, então, aqui, Ligue os Pontos, Rádio Fora do Eixo. Ligue os Pontos. Quando a gente brincava na madrugada de ser sonhado.

Mas dá uma primeira apresentada aí, Kiki. Tudo bem? Bem-vindas, tudo, mano. Oi, jovem. Ah, eu acho que, como você disse, é uma feliz surpresa. Foi uma decisão da gente estruturar esse grande F5 da sustentabilidade, não só pensando o planejamento para essa frente dentro do circuito, todas as subfrentes que tem dentro da sustentabilidade para o ano que vem, avaliar desse ano. Eu acho que foi um ano de grandes avanços, a gente entendeu bastante como que essa sustentabilidade pode funcionar. E interagir, se conhecer, pôr mais rosto às vozes no Skype, todas as meninas aqui se falam bastante, então... tá muito foda, foi muito legal vir em São Paulo e, de repente, em 2 dias, chegar uma do Amapá, outra do Recife, duas de Cuiabá, e então vamos para São Carlos, e depois vão para Uberlândia. Então, eu acho que é o momento do grande F5 e sincronismo da equipe de sustentabilidade aqui do Fora do Eixo. O que você acha, Lu? Eu acho que esse encontro ele é muito bacana. A gente está super feliz de estar em São Carlos. Eu já tinha vindo outras vezes e a gente é super bem recebido aqui no Massa Coletiva. E, pô, cara, nesse maior astral desse lugar, detalhadamente planejado para receber e para cultivar planejamentos excelentes para o futuro. E a gente veio com esse intuito, né? Desde o início do ano que o pessoal de sustentabilidade, que o núcleo de sustentabilidade do Circuito Fora do Eixo vem discutindo a necessidade da gente se reunir. E a gente viu que esse momento aqui era estratégico, que acontecesse um pouco antes do Congresso Fora do Eixo, do terceiro Congresso Fora do Eixo, que vai acontecer em Uberlândia, né? E a gente vai passar o quê? 20 dias juntos, planejando e dando encaminhamento a todos os detalhes que se referem à produção desse congresso, né? E todo aquele planejamento que deve surtir como resultado de todo aquele encontro, que vai ser um grande encontro entre todos os coletivos do Circuito Fora do Eixo. E a gente está aqui para isso, né? Vai ser um momento também que a gente, enquanto regional, eu sou da Regional Norte, a Laurinha representa ali a Regional Nordeste, que ainda não temos moedas implementadas, vamos estar no momento mesmo crucial, dando start para que elas sejam lançadas agora no Congresso e a gente venha super fortalecido na economia solidária, mostrando aí que a gente conseguiu conectar muito bem enquanto política cultural, né, todo o Brasil, e agora a gente está organizando a nossa cadeia produtiva da maneira mais justa que a gente acredita, que é através da economia solidária, que é uma coisa que a gente já pratica, e agora a moeda complementar veio mesmo para solidificar todos esses planejamentos. Pois é, massa, meninas. Acho que aqui é o Xaxá na área também, acompanhando essa surpresa muito agradável, né? Ainda mais com, né, todas essa mulherada do Fora do Eixo, né? Sempre levando aí a sustentabilidade, carregando esses homens tudo nas costas, na verdade. A gente não admite isso. Mas acho que é muito importante, acho que é interessante que vocês conseguiram articular esse momento de encontro de vocês, essa coluna, justamente logo antes aí de chegar no Congresso, né, para começar já, para a gente chegar já naquela semana ali de intenso debate, né, já ter várias coisas pulando, né, passando na cabeça de todo mundo, e chegar bem afinado, bem nivelado. E como é que é? Hoje vocês chegaram aí. A rota de vocês parece que é relativamente extensa, né, os trabalhos, e como é que está a programação, e já estão pensando numa próxima aí, aí mais para frente, que a gente já tem todo ano uma coluna que a gente já aconteceu aqui em BH, pelo menos em Minas, já rolou umas duas vezes, né, que era já dos meninos tentando agregar novos pontos, e eu acho que seria interessante futuramente, acho que é um lance que seria massa, né, de ter essa da sustentabilidade, fazendo justamente esse corre com outros coletivos, em outros lugares, como é que tá esse pensamento, planejamento para isso aí também. Eu acho que a ideia é bem essa aí que você falou, Xaxá. A gente está no momento de fazer uma imersão muito focada no Congresso, na verdade. Você perguntou um pouco da nossa agenda, todo mundo chegou hoje em São Paulo, meio corrida, a gente saiu lá no final da tarde, acabamos de chegar aqui mesmo, os trabalhos começam amanhã, a gente vai se dividir A gente vai se dividir em grupos de trabalho para conseguir encaminhar algumas coisas que ainda precisam ser encaminhadas da programação do Congresso. Mas a ideia é caminhar para essa coluna da sustentabilidade mesmo. Agora a gente não está numa coluna, a gente está numa imersão, que passando aqui por São Carlos, e depois rumando para Uberlândia no domingo. A gente está... O que mais eu posso dizer sobre isso? Esse super momento. Olha, cara, a gente está super feliz. A gente está super feliz, assim. E as demandas são enormes, né? E a gente precisava mesmo desse momento para se encontrar, para dar mesmo cara aos avatares, né? E mais, assim... A gente vem para um terceiro congresso, a gente é muito recente ainda nesse tipo de encontro deliberativo extremamente importante, que a gente conseguiu crescer para caramba ano passado, já com regimento interno, já com uma carta proposta super focada, com um planejamento para o ano de 2010. E a gente pretende esse ano, a partir dessa imersão da sustentabilidade, funcionar como um catalisador desse processo, né? Trazendo ainda mais organizado, ainda mais acelerado todo esse processo deliberativo, todo esse momento de crescimento em que a gente se reúne em grupo de discussão, em que a gente se reúne em grupo de trabalho para tirar o planejamento do ano de 2011 e, assim, acelerar todos os processos deliberativos que se referem ao Congresso. Vem aqui dar um oi, meninas. Gente, isso que eu ia pedir agora. Gente, a gente está aqui na sede do Massa Coletiva, né? Gente, quer se apresentem, dêem um oi, gritem, aquela coisa toda. Cheguei mais, meninas. A gente está aqui na sede do Massa Coletiva, né? Então tem vários espaços aqui. Tem um espaço lá da frente do escritório. A gente está aqui na Zen Storm, que algumas estão conhecendo pela primeira vez. Um espaço de trabalhar com áudio, transmissão e tudo mais. E agora elas ocupando aqui. Acho que fala legal falar quem que está aqui, né? Todo mundo que está aqui e dá um oi geral. Bonito. Gente jovem, bonita, saudável e feminina. Legal. Só relembrando quem está aqui: a Mari do Cubo, a Laura do Lumo, a Marielle, a Lenícia do Cubo também, e a Dani da Merê, quem mais? Daí a Carol, a Dani e o Rafa do Massa. A Raíza do Massa também, e a Dani do Massa também, o Massa Coletiva também fazendo a base aqui. Agradecer a todas as meninas. Valeu pela participação aí, pelo geral. E, bom, vamos chamar som. Daqui a pouco tem mais um bloco ainda pra falar sobre o Compacto Rec. Agradecer a participação de todo mundo. E é isso aí, né? De som? O que você chama pra nós, Char? Uai, vamos ouvir um pouquinho das músicas dos meninos aí do Monograma. Acho que ia ser bem massa, até pra galera já escutar um pouco o trabalho e eles falar um pouquinho aí no próximo bloco. Legal, então a gente vai rolar... Vamos rolar um som, né, do Calmaria Tempestade, que é o EP deles. A gente rola o Calmaria, depois entra tocando ideia com o Guilherme e depois rola o Tempestade, pode ser? Massa demais, é nóis, gente. Vamos então escutar aí os meninos. Vamos então aí, Ligue os Pontos, ao vivo aqui, Rádio Fora do Eixo. Ligue os Pontos. vem aí o terceiro Congresso Fora do Eixo. Entre os dias 11 e 16 de outubro, coletivos e diversos agentes culturais de todo o Brasil e da América Latina estarão reunidos em Uberlândia para debater e refletir sobre os rumos da cultura na virada desta década. Participe também como espectador e ouvinte através das transmissões do Centro Multimídia Fora do Eixo. Toda a programação e mais informações estão no foradoeixo.org.br/congresso. Este programa foi contemplado pela Seleção Pública de Debates Presenciais no programa Cultura e Pensamento 2009-2010. Ligue os pontos. Eu sou o Ligue os Pontos aqui ao vivo, né? Transmitindo nesta quarta-feira, dia 29 de setembro. É, a gente acabou de ouvir a primeira faixa do disco do Monograma, né, chamada Calmaria, faixa que abre. E agora a gente faz o bloco, então, como a gente tinha falado, sobre o Compacto Rec. Continuando na transmissão, eu, Jovem Palerosa aqui de São Carlos, Flávio Chachá, lá de Belo Horizonte. Estou me confundindo com você, Chachá. Que isso, faço não, sou pro seu bem. Agora estou ficando café. Agora chamamos para participar também a Alfa Canhete, lá do Espaço Cubo de Cuiabá, né, que trabalha aí na distro do Fora do Eixo, e o Guilherme Lopes, que é do integrante, né, guitarrista e vocalista aí do Monograma, banda Compacto Rec do mês. Bem-vindo vocês dois. Olá, valeu! Olá. Opa. E aí, Alfa, até que enfim, legal participando. Então, acabei de entrar aqui, consegui agora ficar online. E aí, galera, boa noite. Boa noite, boa noite. E aí, Guilherme, tudo certo? Tudo certo, tudo beleza? Me ouvindo tranquilo aí? Ouvindo bem. Massa, Gui. Então tá. Na verdade, a gente tá sempre atualizando aí as ações do Compacto Rec, né? E falando junto não só sobre o trabalho, mas sobre as ações, né? Do integrados da distribuição do Circuito Fora do Eixo e tudo mais. Então, acho que antes do Guilherme falar sobre o trampo do Monograma mesmo, né, que a gente até já ouviu uma música aqui, queria que a Alfa comentasse um pouco mais aí de como que vem sendo essa escolha, né, essa curadoria e o trabalho mesmo efetivo, assim, de distribuição virtual, né, do Compacto Rec, e acaba tendo, e agora cada vez mais intenso também a distribuição física aí, né? Tivemos o lançamento do Emicida, por exemplo, que foi uma ação integrada bem legal e tal. Começa a Alfa e depois acho que já pode emendar, Alfa, se quiser fazer uma pergunta pro Guilherme, fica à vontade. Então, gente, Compacto Rec é um projeto que já existe desde 2007. Ele não veio com tanta frequência nos lançamentos, mas do ano passado para esse a gente já conseguiu ter já de vários lançamentos muito interessantes, como Porcas Borboletas, o Bodá de Ciro, o Linha Dura, o Johnny Sucks, Nevigon, vários lançamentos muito bacanas mesmo que a gente já conseguiu fazer com que os coletivos visualizassem, e várias pessoas já pediram esses produtos. Então o Compacto Rec vem bastante para anunciar para o circuito, para as pessoas próximas do país todo, os novos lançamentos e tal, e para isso e fazer pedidos, né? O projeto acabou de ser contemplado pela Bolsa Funarte, e a gente está fazendo o planejamento do próximo site, tentando conseguir que a gente tenha todos os materiais sendo hospedados no próprio site. Hoje no Compacto Rec a gente utiliza ferramentas como o Flickr, como o Podomatic, e estamos nesse processo de fazer o design do site para lançar ele em breve. E o Monograma, que está com muitos downloads comparado com outros meses, não vou ainda anunciar a quantidade até agora, vamos esperar acabar o lançamento para soltar o número, mas está vindo com um número bem bacana mesmo. E isso foi de divulgação da banda, de divulgação da galera e tal. Tá certo que melhora muito na ativação de acessibilidade mesmo. Mas tá sendo muito interessante o Monograma. O próximo lançamento vai ser o Fossos com Erros, né? Já anunciar o próximo lançamento, que é o primeiro lançamento internacional do Compacto Rec. Casar com a tour da banda aqui no país. Então é isso de novidades do Compacto Rec. Massa demais, Alfa. Acho que... Bacana. É muito... É gratificante ver que a gente está conseguindo formalizar e formatar cada vez melhor essa plataforma, né, de lançamento para as bandas, para a galera que tá correndo aí atrás e está participando aí do circuito. E eu acho que e o Monograma até especificamente, aí eu já posso falar por ser, né, a base dos meninos aqui, por ser parte do Pegada, que é a base que os meninos trabalham aqui com a gente constantemente. E eu acho que é interessante por ser uma banda que foi, para nós aqui, é legal a gente ver nesse momento do Compacto Rec, porque a gente viu que foi uma banda claramente no processo de chegar junto, começar a entender e participar de todo o processo do circuito, até de entender como que a gente trabalha, nossas formas de trabalho, nossas plataformas de trabalho, e conseguir chegar nesse momento dessa conquista, esse momento importante para eles. A gente está fazendo o lançamento aí do EP no Compacto. Senhor Guilherme Lopes Rodrigues, por favor, fala um pouquinho aí pra gente como é que tá sendo, como é que foi o trabalho primeiro da produção aí do EP, como é que tá sendo esse, como é que foi essa experiência, segunda experiência já da banda, né, que é o segundo EP de vocês, como Isso. é que foi esse experiencial pra galera aí, dá um oi aí, manda bala. Bom, então, pra gente é um prazer muito grande estar participando, assim, acho que você falou uma coisa aí que é certa, que é contemplar, assim, e a gente se sentiu realmente Ixi, perdi a palavra, mas enfim. Contemplado. Contemplado de estar participando, assim, do projeto, porque é muito bacana, a gente já vinha acompanhando, inclusive a gente tinha participado daquela coletânea do Grito Rock, né, já tinha uma música nossa também lá no Compacto Rec, e a gente poder fazer esse lançamento pelo Compacto Rec pra gente foi ótimo, assim, a gente divulgou muito, inclusive pelo Transborda também, que foi o festival do Pegada aqui em BH, a gente distribuiu flyers lá pra galera baixar esse EP, e é gratificante mesmo, esse é nosso segundo trabalho, né, a gente tinha lançado o Conto do Faz de Conta ano passado, e esse segundo EP a gente já vem trabalhando e começando a gravar desde fevereiro desse ano. A gente gravou num estúdio aqui de BH, que é o Estúdio do Cabelo, Estúdio Engenho, e foi super tranquilo, assim, o processo de gravação foi super fácil, porque a gente já estava ensaiado, e ao mesmo tempo muito legal, a gente ousou mais, a gente pôde usar novas ideias, assim. E quando a gente viu o Compacto Rec e viu a possibilidade de fazer o lançamento exclusivamente, assim, primeiro pelo Compacto Rec, pra gente foi ótimo, as músicas ainda não estão no MySpace, em lugar nenhum na internet, a gente fez esse elo total com o Compacto Rec, e o resultado tem sido ótimo, assim. A Alfa podia era falar o número de downloads aí, porque agora eu fiquei curioso. Ainda não, vamos segurar a informação. Aí, ó. Surpresa. Não, tem que esconder, esconde o jogo. Deixa esse menino curioso, Alfa, pode deixar. Tem que segurar eles, senão eles ficam tudo, senão depois infla ego, aí começa aquela coisa estrelinha, rockstar, sabe? Não, que isso, não, aí a jamais. Gente vai ter que lidar com esse trem aqui, vai ser complicado demais. Mas assim, você falou um outro lance que é nosso relacionamento com Pegada, assim, que foi uma coisa que ajudou demais também, vem ajudar demais a banda, assim, então acho que esse é um relato até legal para outras bandas, assim, que a gente realmente se uniu e participou e chamou o Pegada para dentro das nossas produções e tentamos nos incluir nas produções do Pegada também, nas demandas do Pegada. E com isso a gente já conseguiu shows ótimos, assim, circulamos por Minas, tocamos no Transbordo, que foi maravilhoso, um festival ímpar aqui em BH, assim. E agora a gente vai pro Jambolada também, ou seja, só coisa boa acontecendo na carreira da gente aí. Uai, e notícias fresquinhas, né? Porque todas a oficialidade do Jambolada ainda não aconteceu. É bom que a gente tenha uma novidade aí mesmo pra galera, mas isso é um fato, verdade. Os meninos vão pra lá. Uma parte deles vai estar presente lá no congresso, na forma do Matheus, que é o produtor da banda, deve estar lá desde o início. Também participando das atividades desde o congresso inteiro até o dia do festival em si. Mas muito massa, Gui. Até. E como é que tá o planejamento aí pós esse mês aí de Compacto Rec, fora os números, divulgaram os números famigerados da Alfa, né? Mas como é que tá o planejamento aí da parte física mesmo do EP, inclusive também, aproveitando aí que a Alfa tá aí também, a parte da distribuição, né, do circuito, como é que vai ser esse processo aí? Pois é, a gente tá na correria danada agora pra finalizar. Peraí, gente, obrigado. Ah, tá. Não, Guilherme, pode continuar, fala do material físico, aí eu falo sobre a curadoria, que eu não falei no primeiro pergunta. Ah, não. Perfeito. Então, a gente está nessa correria agora de fazer os físicos, né? A gente já tem a data de lançamento aqui, a gente vai lançar no dia 30 de outubro, lá no Estúdio Bar, e a gente está nessa correria de fazer tudo, de fazer o SMD, de tirar o ISRC e acabando esse processo todo aí, e trabalhando no show de lançamento também, que inclusive vai ter a participação no audiovisual do Charchara aí, que vai fazer o audiovisual lá da festa de lançamento. Então nós estamos atarefados aí agora com esse lançamento físico, com esses shows, né, que a gente tem no interior agora, a princípio Jambolada, e fazendo já o planejamento pro semestre que vem também, porque a gente não pode parar. Massa, Gui. Alfa, e aí? Manda bala. Então, nosso processo de curadoria passa bastante pela lista da Fora do Eixo Discos mesmo. Lá as pessoas dão sugestões de quais são os álbuns que mais interessantes para a gente lançar e tal. E a gente debate em cima disso e damos preferência para os materiais mais recentes e principalmente para as bandas que estão com planejamento de circular, né? Porque tem um planejamento próximo de distribuir esse material físico e é importante que a banda passe pelas cidades para que esse material seja consumido. Então, a gente tem muito isso como importância na hora de decidir ali e tal. Em questão da distribuição do CD do Monograma, vamos também fazer, assim que sair o CD, né, assim, um dos produtos que vamos distribuir. A gente fez no começo do ano, junto com o Grito Rock, o projeto Monte Sua Banquinha no Grito Rock, né, que foi o projeto que a gente conseguiu distribuir o CD do Porcas Borboletas em vários pontos do circuito, o CD do Bodadziro, o CD do Johnny Sucks and the Fucking Boys. Distribuímos também aqueles chaveiros do circuito, do Grito, que a galera sempre pede. E, recentemente, a distribuição do CD da Emicida, né? Que a galera do Massa tá fazendo, muito bem feito. E vários CDs já chegaram, a galera tá pedindo em peso. E tá sendo muito legal esse processo com o CD da Emicida. E, em breve, com o CD do Monograma, vamos distribuir para todos os pontos do circuito. É esse processo do compacto. Ótimo, boas notícias. Massa, gente, massa, legal demais. Acho que esse lance que você comentou, realmente, no Grito, vocês fizeram o lance do Monte Seu Banquinho, e eu até comento que eu vi aqui, com a nossa experiência aqui, especificamente, com CDs e tal, rola a saída, funciona, acho que é uma forma da gente poder espalhar esse material, né, de maneira bem interessante e acolher toda essa especialidade aí que a gente tem esse problema, né, entre aspas, né, de morar nesse país tão grande aí, nesse Brasilzão. E acho que o Compacto Rec cada vez mais e a distribuição do Fora do Eixo estão se mostrando um meio muito, muito coeso e muito interessante de divulgar os trabalhos das bandas, os trabalhos dos artistas. E cada vez mais vamos explorar essa ferramenta aí, né, e bola pra frente. Acho que é isso daí, moçada. Bom, fala, Gui. E você falou isso, e é verdade, a gente pode dar nossa experiência como banda também, que por todos esses coletivos que a gente vem passado pelo interior de Minas, assim, esses CDs do Porcas, do Bodá, são CDs que a gente sempre vê em todas as banquinhas, o que mostra que a distribuição vem funcionando e que tem sido bem legal para essas bandas poder trabalhar junto com isso. Então é um relato de banda que a gente realmente tem visto esses CDs por todas as banquinhas pelas quais a gente passou, assim, e é muito legal isso. Legal, massa demais. Muito massa. Falou, moçada. Obrigado por tudo aí. Até mais, gente. Obrigado demais. Até a próxima, gente. Obrigadão. Ligue os pontos. Agora aí, monograma, né, jovem? Manda bala. Yes. Saber aonde estou, mas eu vou, já é tarde e o céu já desabou. E tire os pratos da mesa, que hoje vai ter correntes e mar. Imagino demais e sem mais me entrego a você. E tire os pratos da mesa, que hoje vai ter correntes e mar. Terceiro Congresso Fora do Eixo. Entre os dias 11 e 16 de outubro, coletivos e diversos agentes culturais de todo o Brasil e da América Latina estarão reunidos em Uberlândia para debater e refletir sobre os rumos da cultura na virada desta década. Participe também como espectador e ouvinte através das transmissões do Centro Multimídia Fora do Eixo. Toda a programação e mais informações estão no foradoeixo.org.br/congresso. Este programa foi contemplado pela Seleção Pública de Debates Presenciais no programa Cultura e Pensamento 2009-2010. Ligue os pontos. Finalizando aqui o Ligue os Pontos, a gente acabou de escutar Tempestade, música do Monograma, antes a gente tinha escutado Calmaria também, do lançamento do Compacto Rec desse mês. E agradecer a todo mundo aí que participou, ouvintes, convidados, tudo mais, agradecer o Xaxar. Opa, agradeço quem agradeço, sou eu, é sempre bom participar do Links Pontos, é sempre bom estar aqui, E é sempre uma experiência massa ver como Fora do Eixo funciona, como que a gente trabalha tão distante um do outro e ao mesmo tempo tão próximo, pelas ideias, pelo espaço de troca, pela amizade, por tudo mais. Massa demais, jovem. Valeu de novo. Obrigado, galera. Valeu pela audiência e todo mundo. É nóis. Que apresentamos, mas é legal lembrar também das outras pessoas envolvidas aí no processo todo, principalmente a Paula Bainha, do Coletivo Forceps, e o Leandro Conejo aí do Buenos Aires Experimental, que fizeram toda a parte de produção e programação musical, né? Escolha e seleção dos sons que a gente escutou aqui. E agradecer a todos os participantes aí, desde o pessoal do Monograma, as meninas da sustentabilidade que estavam aqui em São Carlos, o Cláudio Prado, que entrou falando sobre o Congresso Fora do Eixo, e o Neyu e o Nilmário, que entraram falando no bloco do Pecult. Isso daí, acesse também foradoeixo.org.br/rádio. Lá o programa sempre fica disponível para escutar e para fazer download. Conheça também os outros podcasts aí produzidos por todo o circuito. Fiquem sintonizados aí que logo menos estamos de volta. Próximo programa Ligue os Pontos, a 11ª edição vai ser realizada direto do Congresso Fora do Eixo, então não podemos perder por esperar aí muita coisa boa junta. E essa vai ser histórica, vai ser massa. Total olho do furacão. É isso daí, então, assim. Vamos finalizando, então. Um forte abraço aí. Até a próxima, galera. É nóis. Ligue os pontos. Falou. Nóis. Rádio Fora do Eixo apresentou Ligue os Pontos. Todo circuito conectado ao vivo.